sangre bueno. Estamos chegando no último bloco do programa Lixeirinha. Foi um prazer estar com vocês, ouvintes, até agora. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz que encanta o seu coração nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo. Infelizmente para alguns, felizmente para outros, estamos chegando no último bloco. E sem mais delongas, vamos continuar ouvindo esse disco incrível do Barbed. Você fica dando a tua opinião a respeito, eu também sou obrigada a dar a minha, porque fica parecendo que é uma... Tudo bem, estamos aqui pra isso. Aliás... Fica parecendo que é uma unanimidade, e não é. Não, não é. O programa busca exatamente a síntese, né? Se não existisse contradição, se não existisse antítese, não existiria nada, né? A gente não progrediria. Pode parecer meio anarquista esse pensamento, mas não existe guerra sem progresso. Aliás, não existe progresso sem guerra. Né? É, pra ter guerra, a gente precisou, né, de armas e... Então teve que ter progresso. Assim. Claro! Né? É a velha máxima que diz que você tem que destruir pra construir. Construir pra destruir também, né? É, não, mas é, a gente sempre cai num... colapso. Água, né? Dura em pedra mole. Tanto fura até que bate. É. Bom, e gostaria então de aproveitar esse espacinho aqui para divulgar o show da minha banda amanhã, quinta-feira, às 22 horas, no, na Mata, que fica lá em Itaim Bibi, em São Paulo. Compareçam. Para quem gosta de rock and roll, é um prato cheio. E é isso, quero deixar um grande abraço para os ouvintes e para as ouvintas. Vamos então fechar o programa com a última parte do disco Barbed. Espero que gostem, espero que esse disco transmita boas vibrações para todos os ouvintes. E que todos se abracem, todos se beijem e todos se aproveitem. Porque estamos em 2012 e 2012 é o ano do desbunde. Então fica assim, semana que vem tem mais. Logo mais tem mais. Até. This is just another auditorium right now. But when Kansas comes on stage here tonight, everything will change. It's a show with high decibel music, well-timed lights, Carrie and Steve like mad scientists at the keyboards. Steve occasionally jumping behind the vibes over there. Dave in the background with his bass. Phil on those risers with a drum kit, Rich and his guitar, and the way he'll be dressed. Well, I'll tell you about that in a minute. And Roddy, literally running from stage left to stage right with a violin. You win some and you lose some, but at least the person at home is smiling. Thank you very much. Thank you. Thank you. I've got a very good feeling. I think everything's gonna be